seu acaso, um objeto mal usado. Necessito de prazer. Eu quero que você me venha, me beije, me fascine, me concentre num coração de amor, seja ele como for. Eu quero você, eu quero você. Eu não quero mais saber de solidão. Seu acaso, um objeto mal usado. Necessito de prazer. Eu quero que você me venha, me beije, me fascine, me concentre num coração de amor, seja ele como for. Eu quero você, eu quero você. Eu não quero mais saber de solidão. Seja ele como for, eu quero você, eu quero você. Eu não quero mais saber.